João 01, da presente, chame controle em 120, decimal 8, tem um bom voo, até a volta. Onda 08, muito obrigado pela boa vontade, guarde 01. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga pelo corredor Axé, mil pés, Guardião 01. Se possível, o Guardião gostaria de seguir aqui paralelo à Avenida, Luiziana Filho até a Arena Fonte Nova, seguindo aqui a escolta da seleção do Irã. Gente, a intenção é manter mil pés na paralela, Guardião 01? Afirmo, até a Arena Fonte Nova. Guardião 01, infelizmente no momento temos três aeronaves em aproximação na final. O Patrulha 04 está bem próximo ali de Simbra, mantendo 410. O Guardião 01, a mil pés não seria possível. É possível então manter 500 pés no setor de Pituaçu? Salvador, boa, 6200, transfere, descendo 0.0 para o ditado. Guardião 01, 500 pés, próximo a Pituaçu, é possível, Guardião 01. Ou não, grato. Né, 6200, desça para o nível 050 para o ditado. 050 na Proditap, 6200. Né, 6255, informo dois helicópteros próximo a Simbra, mantendo no máximo 500 pés. O Oxenê 6255, chame a torre 1-8-9-5. 18.900 estados, o 62.000. Confirmando, desça para 500 pés. Momento cruzando 700 pés, Guardião 01. O Copa 04 se encontra 750 pés, acompanhando um ônibus. É sinal de vida, eu não sei qual é o ônibus, se é do Irã ou não. Só para a ciência aí do Guardião 01. É pista feira? Afirmo, pista seca, vento agora de 180 graus, 089, ajuste no 017. Pouso autorizado, pista no 0, Oxenê 6255. Livre, pouso, Oxenê 6255, não no 0. Contacto aqui o Bato 07. Temos 107 a bordo, 410 ao Bono Rio, Oxenê 06. Azul 407, confirme o AB 177. 107. 1107, 407 direita, via táxi Índia, ponto de espera da 90, chame torre. 118, 195, ajuste altímetro 0107. Gente, ponto de espera da 90, ponto lá, 8, 2, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, por 1 ou 2 milhas. Fique autorizado, o azul 4082. É 3 milhas à direita, o 4082. Gente, tem condições de interceptar após o azul 4082? Abriu completamente. Entre autorizado. Grato. Azul 4207, mantenha um pode esperar. Mantenha. 6200, afirmativo, trago que o preço está passando do Duna, autorizado final e ele é sexway. Estão no zero reporte, estabilizado no localizador, Oxenê 6200. Considera estabilizado no localizador, Oxenê 6200. 4207 ali, mantém a pessoa no zero. Ali, mantém a 0, 4207. 04, levantamento, chame táxi. Doutor, Gol 956. Mantendo o máximo 503, chame a torre, 118, sinal 95, azul 40082. Ciente, tráfego, torre 118, espana 5, azul 40082. Cima Kilo Zulu, 2 minutos para a posição coral, serviço radar terminado. Chama o controle Ilhéus em 120, em cima 1. Ajuste no 0 no 7, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Bom dia, continua ajustado no 0 no 7, azul 4082. Azul 4207, autorizado a decolar, pista 10, vento 150 graus, 089. Qual da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Vida, Irumi, controle de Salvador 1208, transponder 5102. Confirma o transponder? Transponder 5102. Padrão 01 no visual com Embraer 90 na final? Afirmo. Roda 190 com curva direita, saída da Eulia da Irume, 1208, 5102, gol 1556. 1556, fechamento correto, chama para o espectro também. Alô, SNM, a 2556. Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, o 625. Azul 4082, vento no 50 graus 089, ajuste no 0 no 7, pouso autorizado, pista no 0, azul 4082. Ele pouso, pista 1 no 0, azul 4082. Azul 4207, decolado aos 33, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, azul 4207. É, 200. Canema 200, atenta helicóptero próximo a Simbra 510, chama a torre em 198, decimal 95. 198, 95, 6200. Controle Salvador, azul 4207, saída da El, passa 1200. 207, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. Nível 360, azul 4207. Som, reportaria pista livre, China 6200. Afirmativo, continua a aproximação, aguarda a pista livre, 6200. Só paralelo. Zero 082 no solo 34, libera a pista próxima, interseção à direita, taxiway Foxtrot, chame solo em 121, decimal 9. Gente, libera a Fox 129, azul 4082. No momento autorizado mil pés, próxima paralela. Obrigado, certo, aqui está dando 1,700. Gente, o Guardião 01 não autorizado, até mil pés, mantendo-se visual a critério, Guardião 01. Pouso autorizado, pista 10, vento de 1,70 graus com 0,7 nós. Autorizado, pouso 10, para o Janel 6200. Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, azul 4082. Para o controle. Afirmativo, Gol 1962, o procedimento ILS não será possível. O senhor tem condição de pouso na 197? O 962, o seu desejo de exploração, quando na escuta do controle, para para a final de 3 milhas da cabeceira 190, e o senhor terá que reportar visual para aproximar para essa final de 3 milhas, o gol no 962. 6200 no solo 37, libera a pista proximamente à extensão à direita, taxiway Foxtrot, chame solo em 121, decimal 9. 219 na Foxtrot, 6200. Contando o Guardião já em ascensão para o 93, aqui já na altura do Guatemi. Alô Salvador, bom dia, o 6200 do Chanel e Brook na Foxtrot. Alfa, Juliette, meia dúzia. Alfa, Juliette, meia dúzia, 04, visual com cópia 04. Gente, o Copa 04 e o Patrulha 04 informam que o Guardião estava aproximando de... O Guardião serão aproximando das aeronaves, mantendo 800 pés. O Copa 04 e o Patrulha 04. O Copa 04 está fazendo imagem. Fica um pouco escravizado aqui. Aguardando. O Guardião está visual tanto com patrulha quanto com copa na região da Arena Polinal. O Guardião está no setor de Guatemi, acompanhando aqui as copas da Irã. Enter. Controle Salvador, o Azul 2771, bom dia, centro da Pego. Bom dia, Azul 2771. Acione identificação, prossiga na chegada Mário, Senegal no 017, reporte no ponto, ideal descida. Chegada Mário, 17, portada aí já, ideal descida, 2771. Recebi a chegada, Mário para 2000 pés, o Senegal no 017. E a chegada Mário, confirmando para 2017? 2017 afirma. E 2000 via Mário, 2771. Controle 1208, transporte 5 metros. Eu tô vendo 5, atendimento correto, sempre fixe. Amarelo. Sala está confirmando. 6200, prosseguindo por 6200, confirma. Afirmo, 6200. Força 6704, autorizado o ingresso na pista. Chame alinhado e pronto para decolagem. Pista 10, Força 6704. Clear, Mario Arrival, X-ray Alpha, X-ray 8017. Clear, Mario Arrival, X-ray Alpha, X-ray 8017. Azul 4207, chama centro Recife, em 125.1, alterne 133.195. 251-133.195, Azul 4207. Alpha 3-8017, could you confirm your call time? X-ray Alpha 3-8017. Alpha 38017, clear to fly direct Itapin test section. Portaria 7704 autorizado decolar pista 10. Vento agora de 170 graus com 07 nós, ajuste no 017. Prossiga, vovó, Alfa Tango Tango, livre acionamento, chama para o táxi. Normalização, bom dia. Alfa Tango Tango, táxi autorizado via pátio 3, pátio principal, táxi da Índia, ponto de espera da 10, chame torre 118-95, ajuste altímetro 1097. Solo, 3, 8-9-5 para prospecto, acionamento na 0. Estou 3-8-9-5, olhando com a equipe de solo, após a passagem do Charlie 402 em retaguarda, autoridade, chame táxi. Para o fly direct Duna intersection. Alpha 38017, descend to 3000 feet, altimeter 31017. 3000 feet, 1017, controle Salvador, Força 6704. 06704, contato radar, suba para nível 200, ao cruzar 2000 pés, autorizado interceptar radial prevista, Força 6704. O 6704 está cruzando agora 2000, interceptar a interceptação da radial prevista, o 6704. 4790, autorizado Recife, nível 370, direto para Caju, devo da pista no zero, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamaracaju, controle Salvador 12018, transponder 5105. Autorizado 0, parada Caju, direto para Recife, direto para Caju, da decorada 10, curva esquerda, Puca, Jamaracaju, 1208, passando a 5105, com 7900. 4790, quanto já me escorreu, chame pronto, o puxo aqui também. Reportará no 7. 556 para posicionamento no 504. Vou no 556, aguarde o pushback número 2, na sequência. Guarda. 771, informa que há 3 helicópteros próximos à duna, mantendo o helicóptero mais alto, mantendo meu pé. Azul 2771. Ok, temos os mesmos indicais, o 2771, obrigado. Sopa Alfa, Tango Tango decolado aos 47, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. Contato radar, suba para nível 100, Stay da Momo. Controle é o Patrulha 04. Patrulha 04 é o controle. 04 é o Patrulha da Fonte Nova, livrando a mesma. A injeção é pura direta para a Fonte, não Salvador, autorizado. 24304, autorizado pronto Parque de Ituaçu para interceptar o litoral. O 4304 atenta aos dois helicópteros. Próxima fonte nova. Pronto, Ituaçu para interceptar o litoral. Já está de alta, os helicópteros estão vibrando. A gente está na forma 2, um tráfego já ingressando na final e após um Airbus 340. Em mais 3 minutos e ingressará a final da pista 1-0. Patrulha 04. O Copa 04 acendendo para 8 campos perto, vai manter órbita sobre o estádio, ao redor do estádio. E mais próximo dos órbitos aqui, só para cima dos seus colegas. Gente, Copa 04 informa que o Patrulha 04 está livrando a área e o Guardião 01 mantendo a área a 1000 pés. O Copa 04. Assim, qual é o ajuste do Guardião 1? 3895, autoridade táxi, direita via Taxi Índia, ponto de espera, dono zero, chame torre, 118, 195, ajuste, chame torre, 10, 17. Matheus, via Índia, ponto de espera, 1795, 1556, pushback, autoridade, chame táxi. Pushback, autorizado, portaria de táxi, 556. Zero, report service on the localizer. 602,000 square for the RS College and service, SAFR3A017. Autorizado o pouso 2771. Trulha 04, condição de andar presente a proar o litoral em condições de andar na proa 1 a 3 anos? Tem condição de andar. Patrulha 130 para a Patrulha 04. Entra. Controle, o Alfa Tango Tango está livre da restrição 3000. Livre, Alfa Tango Tango. Livre, restrição, ascensão, ascendendo, Alfa Tango Tango. O 4076, bom dia, Sônia, identificação, inicialmente disponível 150, chegada a Mari. É, informa que a partir do 00 a pista em uso é a pista 17, confirme intenções. Gente, confirmando, tem condições de pouso na pista 17. Azul 4076, inicialmente mantém a chegada Mari, desça para o nível 050, aguardando vetoração para mais próximo cancelar o plano de instrumento e prosseguir para ingresso no circuito de trás da pista 17, Azul 4076. Gente, autorizado a é o 070 na linha mais. O 407. Alpha 3 Alpha 3 8 0 1 7, contact Salvador Tower, 18.95. 18.95, chama a torre 18.95. Vai chamar, 3295, 04. Torre Salvador Alpha 304. CFI 3 0 1 7, final 3 1 0. Patrulha 04, mantém a espera no farol de Itapuã aguardando instruções. Vai manter espera no farol de Itapuã aguardando instruções, o patrulha 04. Senador 8017, I still do not have insight in final termination on 017. Continue your approach, stand by for runway vacated. Senador 8017. 8017, Fênix 1017, CFI 3171 no solo aos 53, libera pista e chame solo em 121, decimal 9. 19, chama na 3171. Senador, Alto Serra, Alto Serra, Alto Serra. Senador, livre acionamento, chame para o táxi. Copiado, Eco Serra Alfa, mantenha a taxa hotel. Zona 2017, you're clear to land runway 10, wind is 180 degrees, 10 knots, QNH 017. Okay, land runway 10, SKFIP 017. 304, eu tenho tráfego na taxiway hotel. Confirme, o senhor tem condições de pouso direto no pátio militar ou vai necessitar pista logo depois de invadir o hotel, senhor? Não, negativo, senhor. Tem condições de pousar direto no pátio militar, sem interferir com nenhum tráfego. Obrigado. Confirme seu visual com o Airbus 340 agora na final pista no zero? Tá, visual, o 04. Gente, patrulha 04, então a retaguarda deste tráfego aproxima e chama curta final para o pátio militar, patrulha 04. Tá, a retaguarda do tráfego da zona 10 vai chamar na curta final do pátio militar, o 04. Piada 3895, mantém o ponto de espera. Vetoração 4076, vetoração para aproximação da pista 17, curva esquerda na proa 030, o limite será radial 320 de Salvador. Proa 030, limite 320 de Salvador, a proa 4076. 56, vacate the runway in the next intersection to your right, taxiway Foxtrot, then call ground control 121 decimal niner. 119, vacate vessel, CFI 3017. Está na curta final do pátio militar, o patrulha 04. Copiado, patrulha 04, atento somente às duas aeronaves no taxiway hotel. Tem pouso autorizado no pátio militar, vento de 190 graus, 099, ajuste no 017, evita sobrevoo de aeronaves no solo. Está ciente, vai evitar, 04. 16115. Next, 8017, good afternoon. 8017, clear taxi alpha, back before Juliet. Delta X Alpha and Juliet Echo Alpha SK-817. Muito boa tarde, o X-Tex Alpha 817. Sim? Só pode dizer boa tarde. Salvador, um bom dia. O Xamel 6213, autorização para o Galeão. Telemetro 13, pode copiar, Galeão. Guarda, obrigado. No 07, chame fora do solo, atento somente ao Patrulha 04, um Bravo 407, efetuando agora o pouso, parte militar, senhor. Está ciente, já livrou, está fora do solo, já deve estar. 04, considere-se o solo aos 58, ao estacionar a frequência livre, senhor, bom descanso. X-ray Alpha 3-0-1-7, go ahead. Begin number for us, ma'am. X-ray Alpha 3-0-1-7. X-ray 1-7, active Alpha, report before Juliet, and stand by for 8-11. Roger, X-ray Alpha, thereafter at Juliet, stand by for 8-11. X-ray Alpha 3-0-1-7. Seu autorizado via parte principal Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 017, ou 17 não sei. Parte principal Índia, ponto de espera 14, 017, ajuste no 017. Decolagem de Salvador está mantendo o litoral. Está em contato radar, 2 milhas. Sudoeste do BR de Salvador. Sudoeste do BR de Salvador, tchau, tchau. 3895, autorizando alinhar e manter a pista no zero. Alinhar até o zero, tá? Beleza, se quiserem manter distância, eu agradeço. Eu não consigo manter um 360 com precisão e tomar conta de outros helicópteros, por favor. Aí, cruzando 60-50, 40-76. 40-76, desça para 3 mil pés, que é legal, no 0 ou no 7? Para 3 mil, no 0 ou no 7. 8017, taxi via Juliet, gate 11. Right, thanks for Juliet, pocket 11, exam by 6017. Muito obrigado. Padião 01 está visual com o mesmo? Atenta. Padião 01, troca o código transponder para 1476. 1476 acionado, Guardião 01. 1992, controle? 0010, pronto. Comando à direita. Derrafo contato radar, suba para nível 150. É subida para 150, Eco Serra Alfa. Copa 04, se deslocando do estádio para o farol da barra. Dois incidentes, Copa 04. A primeira posição é Irumi, já está na rota, e o código transponder 5120. 512, Irumi, 5120, obrigado. Correção para posicionamento. Obrigado. Passão 65 para 150. 962 no controle, 119-35. 1935. 14076, mantém ainda 3 mil pés, curva à direita na proa 080. O limite agora é radial 345 de Salvador. 080, limite agora 345 de Salvador, 345. Salvador, do 463, bom dia. Dia pra siga. Visualização pra cá. 4463, um minuto com a bilhão. Obrigado. Sete Copa 04. Ele acerto, chame o Centro Recife. Chama Centro Recife. Serra Alfa, chama o Centro Recife. Eco Serra Alfa, Centro Recife. Cinco autorizado a decolar, pista no zero, vento 170 graus com 10 nós. Retornando do farol da barra com a proa do estádio. Copa 04. Cinco meio autorizado a linha e manter a pista no zero. Autorizado a linha e manter 25 manhã. Esquerda 090. Esquerda 090. Esquerda 090, do 47. No 20 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, voo. Copia Ilha, só um minuto. Controle o Alfa Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Tango, Só precisa continuar descido aqui. 76, reporte para o cancelamento do plano de instrumento e visual feroz. A 2 mil pés não vai dar não, tem que descer mais. 203295 decolado. Copiou, Salvador? É o azul 476? Pior, azul 476 informa que é o mínimo do setor. É 2 mil pés, azul 4076. 195, contato radar supra nível 340, curva à esquerda, proa 175 a fim de evitar tráfego, após cruzar o nível 080, vai pro Leda. Vai curvar à esquerda, 175 a cruzar 080, Leda, 3895, então. Contenção de pouso, Salvador. Gente, aí você é Pro Norte, Guardião Zerona? Afirma, Pro Norte para fazer um teste de transmissão. O 476 curva direita para 170. Direita 170, assim, agora sim, condições visuais vai prosseguir na descida. Gente, entendido, condições visuais, desço para altitude de tráfego, plano instrumento cancelado ao 06. É, já visual com o aeródromo? Ainda não. Olha, só 3216. É 3216. Confirme, tem condições de pousar na pista 17? Ô, tô em operação convencional hoje, é? Negativo. Mária Momba vai interceptar uma sinal visual a 3 milhas da cabeceira 10, tá 3216. Ponto com a posição, senhor. Pois Mari voa Momba. Passivo, Postmane, bomba, prosseguindo a descida. 3216, pista para o nível 050 e chame o controle 199.35. 050-1935, 3216. Passando 070-3895, pode pular, Leda? 3895, afirmativo, vou ir pro de Leda. Leda, obrigado. Aproximação final da 17 visual azul 4076. 4076, chama a torre Salvador em 118, decimal 95. 1895, azul 4076. Autorizado a decolagem, Golo 155. Sim, a gente mantém o ponto de espera, Golo 790. Salvador, bom dia, azul 4076, aproximação final para 17, já com o Zé Machado trabalhando. Azul 4076, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 7, vento 190 graus, 109. Pouso autorizado, azul 4076. No 790, alinhar e manter, capiteiro 10. Já Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360, via Pesolo 44. Subida será Dael, Leda e Deve. Primeira curva direita, código transponder 5144. Controle 120, decimal 8. Cruzado Rio de Janeiro, Santos Dumont, 360, nível Dael, Leda, Bideve, a saída da cola da décima curva à direita. 5144, transponder 22208. O controle de saída para o Oxamé 6254. Correto, 6254, chama para posicionamento. Tomara para push, 6254. Fala com 864, com uniforme, autorização Maceió. 864, autorizado Maceió, nível de voo 350, via Pesolo 17. Subida será Pouca Transição Aracaju. Primeira curva esquerda, código 5134 e o controle 120, decimal 8. Autorizado 350 para Maceió, via Pesolo 17, recolado no 0 para o Caracaju, curva esquerda, 5134, transponder e 208, controle 1864. Correto, chama para posicionamento. Eu ia fazer direto Leda, Gol 556. P04, controle. Copa 04. Afirmativo, o Copa 04 mantém a máxima de 1 mil pés no setor devido à aeronave em sobrevoo. O Copa 04, sim. Bono 556, vetoração, curva agora à direita, proa 170, Gol 556. Direita, proa 170, Gol 556. Bono 556, em caso de falha, pode se afastar 30 milhas Delta Mike Eco de Salvador, reassuma a navegação na proa de Leda. Caso de falhas, após 30 milhas de Salvador, proa de Leda, Gol 556. Então chama 219, azul 4076. Gol 1790, livre decolagem da 10, vento 190 graus, 099. Livre decolagem, 10, Gol 1790. Salvador, sem frequência livre para coordenação. Ah, para serviço de informação e alerta, chame Recife no 2685, alternando no 2545. Alfa Tango Tango. Salve dia. Lima, ingressa no pote principal e reporte no através do portão 06. Lima, pote principal, vai se reportar no através do portão 06, do quadro 07. Uniforme Delta Alpha Yankee. Confirma que você está passando de Salvador quantas milhas? Tá, uniforme Delta Alpha Yankee, controle Salvador. Teve quantas milhas afastado Delta Mike Eco de Salvador? 0.8, tem um bom voo. 0.8, boa. 790, decolou passando a 1.500. 790, contato radar na decolagem, mantém o rumo de decolagem até 2.000 pés após direto Jama. Mantém rumo, 2.000 pés após Jama, vou na 790. 101 no Torre 1895. Torre 1895, guarda 101. 3895, chame Recife 1251, alternando no 3395. Obrigado, boa. Confirme intenções. Pouso do Pátio do Grae. Continue a aproximação, ajuste no 097, reporte curto a final do Grae. Reportará a curva final do Graia Guardião 01. Voo 1962, de Adorne. Então, é, o Pojo previsto é o 02, só confirmando, 4076. 0076 agora. Yankee, de no momento não há tráfego de conhecimento do controle no setor a essa altitude, somente o tráfego do Alfa Tango Tango na radial 320 de Salvador, afastada 51 milhas, nível de voo 105. Da presença sem frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. O Delta FIA. Sete milhas. Sul-leste do VR de Salvador, reassuma navegação para a Dileda. Proa de Leda, bom, 156. Azul 4463, pronto, táxi, temos 92 na bordo, autonomia de 2 horas e 55, alternado Aracaju. Táxi à direita via Índia, ponto de espera 2895, ajuste 1016, azul 4463. 016, via Índia, torre 1895, azul 4463. Azul 4076, táxi em frente, está posto 02. 02, 4076. Sulema 2 no 3, puxa a cena portão 6, fechando para o carro. 1 decimal 9. Ah, livrar direito, 2 ou 9, 1 ou 9, 2. Prossiga. É só um esclarecimento, uma dúvida. É, a gente teve que pousar na 17 a partir do 00. Teve a aeronave pousando na 10, né? Queria só entender isso. Salvador, voo 1962, livrou. 1962, taxi via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, antes da Juliette, agora, 96. Azul 4076, para informação, foi um acordo proposto pelas companhias que apenas a aviação regular pousaria na 10, desde que não tivesse condições de pouso na 17. A aeronave tendo condições de pouso na 17, o pouso é previsto na 17. Não tendo, pouso na 10, dentro de condições pré-estabelecidas pelas próprias companhias. Salvador, é, por gentileza, tem alguma previsão para o 6213 na posição 6? Alta, já foi autorizada no portão 612. Obrigado. 1556, passando o nível de voo no 60 para o 3600. Chame Recife 1251, alternando no 3395. Recife 1251, 3395, voo 156. Gente, Guardião 01, no solo azul no meio, frequência livre, uma boa tarde. Mantenha a posição antes da Juliette, portão previsto 07, deve aguardar o início de táxi do aeroporto. Gente, eu mantenho a posição antes da Juliette, Bola 790, chame em Recife no 2685, alternando no 2548. É um 2685, qual que é a alternada? No 2545. 45, boa. Decolada 17, controle agora 120.8, tem um bom voo. Controle 120.8, voo azul 443. Controle Salvador, voo azul 4463, eu coloco já 1700 na Bahia. O 4463 mantém o rumo de decolagem até 3000 pés, aguarde evaporação. Mantém o rumo até 3000, aguardando vetores, 4463. Sul 4463, curva direita pro 180, em caso de falha de comunicação, após 2,5 milhas Delta Mike Echo de Salvador, está autorizado a reassumir a navegação na prateleira. Ok, curva agora direita pro 180, caso falha 2,5 milhas DNA Salvador, reassume prateleira, eu sou 4463. Observe o Avianca taxiando, embraço Juliette, portão 07. Certo, após o Avianca, portão 07, agora 9 horas. Estado 60 milhas nordeste da posição Coral, reassuma a navegação na Pro de Coral, 4463 azul. Reassumo Pro de Coral, azul 4463. Gente, bom dia, mantenha o ponto de espera, Xané 6213. Vai manter, 6213. Salvador, bom dia, tá 3216. Tá 3216, bom dia. Continue a aproximação para a pista 10, reporte ingressando no final de 3 milhas da cabeceira, evite ingresso na área amarela, o TAM 3216. Gente, tá praticamente vai girar a base, o TAM 3216. 463, coordena por gentileza para nós o nível 160 final para Ilhéus. Salve, mantém 160 azul 4463. 160, grato, 4463. 4463, seu presente está autorizado direto e o COSA. Gol 2067, pronto para cópia. Afirma. Guarulhos aprovado, nível de voo 360, via Petrolo no zero, para Balto Havaí, de Ombad, após sair com o formato do plano. Subida será da El, Leda, ótima, primeira curva direita, código 5152 e o controle no 208. Autorizado, Guarulhos, nível 360, outro no 10, passar Alfa Índia, DCC Ombad, pode acompanhar o senhor na porta, saída da El, Leda Mosque, só com curva direita. Correto para posicionamento. Câmara. Vamos 1864, 5 para estacionamento. Aguarde para posicionamento. Aguardando, 864. Autorizado, chama para o parque. Autorizado, chama na 864. No meio, no solo 123, libera a direita, solo 121, decimal 9. Libera a direita, solo 219, será preenchido no meio. Solo Salvador, será preenchido no meio. Preenchido no meio, ataque de Alfa, chamando sua Juliette. Alfa, chamando sua Juliette. Oxanel 213, autorizada a decolagem, pista 10, vento 190 graus, 07 nós. Livre decolagem 10, 213. Oxanel 6213, decolar 225, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, bom. Controle de Salvador, boa tarde. Bom dia, Oxanel 6213, na sua escuta. Oxanel 6213, contato radar na decolagem, subiu 3620, após 2000 pés, está autorizado voar direto Leda, após Leda Irume. Após 2000, vou direto Leda, Leda Irume, hoje 6213. Protax com 1864, com 1.